Deus tudo em mim só se move para te adorar. Eu amo, Senhor. Eu amo, Senhor. Tudo em mim só se move para te adorar. Eu andarei ao redor do teu altar, pois tudo a casa de Deus é a casa do pão, é a casa onde há fartura, onde a glória de Deus se manifesta. Oh Senhor, nós te adoramos, Senhor, na tua casa. Você ama a casa do Senhor? Você ama a casa do Senhor?